Chegando agora para o nosso terceiro e último bloco, onde o Leonardo vai começar trazendo alguns comentários aí, nós vamos comentar algumas fofocas que aconteceram essa semana também, principalmente a respeito do time do Jack Rausch. Ele vai trazer também um comparativo sobre uma pergunta que o Eduardo Andrade fez no Twitter lá, sobre o Kyle Larson, a gente resolveu trazer ela pro blog aqui, pro podcast, perdão, para debater. E também nós vamos deixar os nossos palpites para Dover e responder as perguntas também, não nessa mesma ordem, mas desse jeito. Bom, Pedro, então vamos começando então. Qual o seu destino para 2015 ou 2016 que está por vir? Para onde vocês pensam que ele está indo? E ainda tem também o Greg Biffle agora, né? Parece que é o time da Rauch e está se desmantelando, vamos dizer assim. Ele, Pedro. Opa, beleza, né? Achei que era a feira do Pedro, mas então, então, o Cal Eder, tá todo esse burburinho, agora com essa informação do Bifo também, na fonte até, digamos que é relevante, sempre as informações que se concretizam, chegou a tá hoje falando que não só o Led Biffle, mas a Queen, né, né, português, claro, estariam de ida para Marco Lopes Racing, só que eu não vi mais isso em lugar algum, mas parece que aquela conversa do Kansas, onde a conversa do Jair se confirmou a notícia também, ela tocou para frente a notícia, tá? Beleza. Que as conversações que estavam avançadas parece que regrediram, ou apareceu algum fator novo na negociação, né? Então, vamos ver, né, cara? Porque se o Bifo sair, o Sérgio Lago, né, narrador do Fox, né, falou comigo, com o Pedro no Twitter lá, citando, né, que seria interessante pro Bifo porque ele ganharia um novo ânimo, ele já tem 44 anos, ele é um piloto, né, que foi revelado até tarde, né? Um talento, não foi um veio para ele de campo, não foi descoberto pelo Jack Rausch como um moleque, né? Já era um cara de idade, né? E sabe que ele está pegando um novo ânimo aí, ele que é um parceiro da Rausch desde 2003, né? Ou seja, não é uma coisa simples que está acontecendo por lá, não. E se o Bifo sair, eu fico preocupado se vira notícia que o Carlos estaria partindo para outro lado. Lembrando, né, pessoal, o Cal Edwards é um piloto que tem pelo menos cinco patrocínios importantes em volta dele. Seria preocupante para o Rausch perder o Edwards, muito mais, na minha visão, pela força da liderança e também pela força financeira dos patrocinadores que ele tem, né, em volta dele. E o Bifo tem a presença que está sempre apoiando ele daquele jeito lá. Então, para mim, a saída do Bifo fomenta a continuidade do trabalho do Cal Edwards na Roush. Eu acho que talvez o Jack Rausch poderia estar se sentindo mais. Eu não acredito em debandada, eu não acredito que saiam os dois. Só que eu acho que o Bifo está se sentindo muito sem espaço, com mais do que o Cal Edwards, que o Cal Edwards ainda sente que ele é o primeiro piloto, e acho que quem se sentiu incomodado com a chegada do Trevor Bayne foi o Greg Bifo. Na matéria do Front Stretch, né, acho que é assim que pronuncia, Front Stretch, ele chegou a comentar que ele está tranquilo, que ele realmente deu a declaração dizendo que não importa aonde que ele vai correr, de que jeito, ele sabe, ele não está preocupado, que ele sabe que ele vai correr, e eu acredito que isso se deve muito ao apoio da 3M, principalmente a 3M está segurando ele. E eu acredito sim que ele vá para o time de Michael Waltrip, que o Michael Waltrip até está precisando, né, de voltar a ter três carros, talvez, e também se reestruturar, né? O time está bem baqueado esse ano, né, apesar dos bons resultados do Vickers, mas o time ainda ele está ferido com o que aconteceu no ano passado. E a chegada de um patrocinador forte como a 3M trazendo um piloto que, como a gente sabe, ele vence corridas, que seja uma por ano, mas ele uma vez por ano ele está lá no Victor Lane. Então, assim, pode ser muito bom para a carreira do Biffle, vendo o que pilotos, né, vem fazendo, como o Kenseth, como o Harvick, que não são da mesma geração. O Biffle é um pouco mais velho, mas, assim, são quase contemporâneos, né? O Biffle foi descoberto na Truck Series, e ele já começou a fazer Nationwide muito tarde, quase com 30 anos. Na Cup, se eu não estou enganado, ele estreou com 32. Deixa eu ver se eu Isso conto. Mesmo, 32. 32 anos, né? É, ele começou tarde por o automobilismo. No regional, ele, talvez ele começou até mais cedo, mas ele começou realmente tarde. É, bem tarde. Ele fez o primeiro ano de KN, ele fez o primeiro ano de KN. 96, ele já tinha 26 anos. 26 anos. Então, ele começou tarde já. Isso, um piloto começou tarde. E sim, ele foi praticamente abraçado quando o Jack Roush tinha um programa de truck, né? Ele foi campeão na Truck Series. Subiu, sempre vencendo corridas. Desde quando ele estreou full time na Roush. Em 2003, ele tá com o patrocínio da 3M, se vocês forçarem um pouco a memória, talvez, vocês lembrem que ele tinha apoio também da Guarda Nacional, também, que tá com o Dale Jr. hoje. Então, assim, é uma parceria de muitos anos e a 3M é muito ligada a ele. Então, eu acredito, sim, que ele tenha condição de levar. E ele disse que tá tranquilo, que ele sabe que ele vai continuar correndo, ele sabe que vai ter o patrocínio, então ele não está muito preocupado com isso. Mas esse mês de maio foi definitivo, talvez, porque as negociações chegaram no pé e depois não avançaram mais. E aí a Roush anunciou o Trevor Bayne, eu acho que ele sentiu que ia perder espaço e acho que ele optou por pular fora. E quando a notícia sai desse jeito, já pode esquecer que é quase 100% de certeza que ele está fora do time. E daí eu acho que o Jack Roush, eu acho que ele estava animado em um time de 4 carros. Né, com 6 voltando, com o Trevor Bayne. Mas eu acho aí que a gente vai ter mesmo a saída do Greg Biffle e talvez o time fique de 3 carros. Qual eram os outros pontos, Léo, que você tinha para falar? Nationwide, né? Nationwide. Kyle Larson ser ou não um mito? Isso, Nationwide, rolou uma pergunta assim, durante a corrida no sábado, se o Kyle Larson poderia ser considerado um mito. Aí eu fui pesquisar aqui, forcei minha memória aqui um pouquinho e lembrei que o Brevis foi o campeão mais longo do Nationwide com apenas 19 anos. Em 2004 já estava na Sprint Cup e venceu pela primeira vez uma corrida em 2006. Então, assim, será que realmente o Brevis, né, lá também era um mito? E depois o Mike Truex Jr. já foi campeão no seu primeiro ano full-time na Nationwide Series em 2004. Ele ganhou, foram 6 vitórias. E repetiu esse título em 2005 com 6 vitórias também. E no seu primeiro ano de Sprint Cup, ele conseguiu 2 top 5, 2 e 5 top 10. E já no segundo ano, ele conseguiu uma vitória e foi pro Chase. Se eu não me engano, ele foi pro Chase mesmo. Ele já foi pro Chase já. O Chase Elliott, em 2013, né, quando ele começou na Truck Series ali, em 2013, ele teve uma vitória. E como contender, né, só repetindo, ele é contender da National Series, ele venceu 2 corridas. E o Kyle Larson, ele venceu uma corrida em 2013 também, só que ele não venceu nenhuma corrida um ano que ele era contender. E, tipo assim, não vamos colocar muito, né, o pessoal que fala assim, mas ele tinha uma carroça. Não é muito bem assim, não, porque a TSM foi o time que mais venceu em 2013, foi o time que mais aumentou a operação em 2013, e foi o time que contava com motores Hendrix. E foi só vencer agora, quando o carro conta, ele só chegou a vencer agora, né, que tem esse carro mais apelão, vamos dizer assim, né, e na Sprint Cup ele tem 2 top 5 e 5 top 10, no momento em 11 corridas, claro que o resultado dele aí na Sprint Cup para ele tá excelente. Aí eu queria saber a opinião de vocês, assim, vendo, analisando os números do Brian Vickers, tá, eu que vou lá. Foi o campeão mais novo, o Truex, o Elliott e o Larson. Brian Vickers não foi campeão no primeiro ano dele, foi campeão no primeiro ano full time, né? Ele tinha 4 largadas em 2001 e 21 em 2002, então ele já tinha uma bagagem bacana também. E ele só venceu corrida no primeiro ano full time, em 2003, então ele teve 2 anos de bagagem. Ele começou muito cedo, isso é uma verdade. Né? Ele pulou, acho, da X1, né? Da Pro Cup. direto para Nationwide, mas ele era fez... Rooster Cup. Eu então, ele fez essa categoria aí, em VHS. Ele fez uma adaptação maior do que o Kyle Larson. Martin Truex Jr., mesmo procedimento. Ele fez menos largadas para ser campeão. Ele fez apenas 15 largadas até ele começar full time. Também não tinha vencido nenhuma corrida até no ano que ele foi campeão. No ano que ele foi campeão, ele venceu 6. Né? Então, também... E aí, o Martin Truex Jr., ele também vinha fazendo... Ele fez East Series, né? Ele fez a temporada de 2000, a temporada de 2001, a temporada de 2002 e a temporada de 2003. Ele fez algumas provas, já revisando com a Nationwide. Na época, não existia esse jump de Camping World Truck Series, né? Igual temos hoje. A Truck não era uma categoria formadora, era uma categoria de velhinhos. Então, assim, com muito mais bagagem do que o Kyle Larson. Quando eu respondi que eu poderia tratar o Kyle Larson talvez como um mito hoje, porque é como a forma meteórica que ele foi lançado. Ele, no começo de 2012, ele não era nada além de um pilotinho de sprint car. Foi campeão da KM East naquele ano, já fez provas de truck andando forte, andando bem, até com chance de vitórias. 2013 foi lançado na Nationwide, fez uma temporada fantástica, só não venceu provas, talvez, Bristol, por ter o Kyle Busch na frente dele, com o carro da Turner, que não era o bichão que é hoje. Inclusive, os carros Chevrolet melhoraram muito. A gente não pode deixar de destacar isso aí. Inclusive, se reflete no time do Dale Jr. Foi para a Sprint Cup, está correspondendo bem. Então, assim, eu acho que talvez até injusto querer comparar ele com o Truex e com o Vickers, que tiveram uma adaptação muito maior. Entendeu? Ele não teve esse tempo. Ele saiu de Sprint Car. No ano já foi campeão da East Series. No outro, andou pra cacete na Nationwide, não chegou a brigar por título, não foi nenhum fator, mas andou muito bem, e nesse ano acho que ele tá colhendo os frutos da adaptação que ele não tinha. E na Sprint Cup ele já sentou pilotando. Então, assim, eu considero hoje o Kyle Larson um mito, pode vir, não vir a ser esse cara, Pedro, tão esperado daqui 10 anos, que foi a pergunta do Eduardo lá no Twitter, mas, assim, eu considero pela adaptação rápida dele, pelo título na KN, pela vitória já na Truck Series e na Nationwide, né? Não duvido que ele venha a ser assim. Talvez o Elliott está melhor ainda, mas o Elliott ainda fez Truck no ano passado, né? O mínimo de prova possíveis, é mais novo do que o Larson, mas, assim, meteórica da mesma forma. Então, hoje eu colocaria os dois, assim. Até eu disse sobre o Brett Moffitt no Twitter, eu estava curioso, tô curioso para ver o que ele pode fazer, porque desses super talentos que pintaram agora, que eu incluo Kyle Larson, Chase Elliott, Dylan Kwiatkowski, Bubba Wallace e o próprio Brett Moffitt, que são caras talentosos pra caramba, Alex Bowman, eu acho que eu posso colocar também como um cara talentoso dessa geração, assim, de oportunidades. Eu acho que a gente tem que avaliar oportunidades. O Larson teve todas as oportunidades possíveis de forma muito rápida. O Chase Elliott, da mesma forma, também já não teve muita preparação. Então, assim, mas eu considero, por não ser criado, se a gente for olhar a evolução de late models do Chase Elliott, eu até escrevi uma coluna, acho que até a última coluna que eu escrevi no Big One Brasil é sobre o Chase Elliott. Lá eu desosso a carreira dele. E lá você vê que ele cresceu dentro de Stock Cars, coisa que o Larson não cresceu. Então, por isso que eu dou um pouco de mais mérito pro Kyle Larson ainda do que pro Chase Elliott. É possível que eu encerrei o assunto, né? Leonardo, já completar, Leonardo, pra mim, que é a minha parte? Pode completar, Leonardo. Eu limo agora. Então... O Larson, eu acho que ele é um cara especial, velho. Na temporada dele da KM, eu não acompanhei o início. A primeira prova que eu vi dele foi uma prova no Iowa lá. Ele andando num carro que não era um carro de ponta, chegando em segundo, chegando na última relargada, com chance de vencer sempre, porque era quase diferente. Passaram-se alguns meses, revi uma outra prova lá, uma prova que até vencemos na Short Break lá, não lembro direito o nome da pista. Mas, enfim, aí Teve aquela prova do Kentucky, onde ele treinou, né? Acho que sem treinar, teve um problema no motor, mesmo assim terminou no nosso top team, uma quarta, que do da própria Turner, né? E truck 4, que os outros pilotos que andavam naquele truck lá andavam só de 10.5 para cima, né? Então o Brandon McReynolds, o filho do Larry, né? Chegou naquele truck lá, enfim, agilizando um pouco o raciocínio aqui. A prova que ele, para mim, apareceu diferente mesmo, é uma prova em Arkansas aqui. Do nada, um truque 4 passando todo mundo por fora ali, raspando no muro em Arkansas, aquele asfalto velho, pista totalmente difícil. Enquanto todo mundo sofria desgaste dos pneus, ele passava todo mundo por fora, ele terminava num top team ali pela segunda vez, né, em duas largadas, né? Na próxima prova, enfim, nessa até, se não me engano, o chefe dele de mecânicos era o Michael Ilman Jr., né, que até era chefe de mecânico do Miguel Paloto e tinha ocorrido a troca, né, durante a temporada, né, Pedro? Enfim, correto, correto. Na terceira prova em Phoenix, digamos que com o resto da equipe, né, ele liderava por muito, só não venceu aquela corrida por causa do James Buescher, que era o contender ao título, que ele bateu na penúltima roda e perdeu na relargada do Price Corp. E em Homestead, o que ele fez naquela noite lá com o Kyle Busch, com o próprio Nelson Piquet, no seu melhor momento, para mim aquela corrida foi um dos melhores do Nelson na sua. Sabe, o cara tá no auge, no auge, no auge. Ele, quando o Kyle Busch, quando o Nelson, um duelo de alto nível, conseguiu dar pau nos dois caras, ou seja, em duas, três corridas, o Larson já mostrava léguas em cima dos seus três companheiros da Turner, que era o James Buescher, campeão da temporada. O Nelson teve duas vitórias naquele ano e o Paludo sempre consistente, né? Ou seja, já naquela temporada do Trucks já se mostrava algo diferente, né? Muita gente imaginava que ele continuaria no Trucks, só que eu acho que aquele desempenho acabou fazendo com que o Ganassi arrumasse uma vaga para ele era até o carro do Jason Heffer, né? Era 38, né? Naquela época ele virou 32, né, pessoal? Enfim, não importa, né? Aí, durante aquela temporada, mesmo com o Sliange no Anexo One Series, aonde a tendência estava sendo o piloto que vem da KN, da Arca, correr na Truck, ele foi o primeiro piloto a romper com esse, ele e o Alex Bowman, né, a romper com esse paradigma e ir direto para o Anexo One Series. O Larson conseguiu 4 segundos lugares, só não venceu, teve a atuação com o Emito Raio, que ele chegou a ficar 3 voltas atrás e terminou na volta do... E por muito pouco não terminou no top 5, andando num nível espetacular. Algumas provas, a vitória que ele teve em Rockingham, né, Léo? Ele mostrou, na quinta prova, com aquele tipo de carro, ele foi, então, parecia um piloto de Speed Cup correndo. A forma de dominar, eu nem vou falar de Eldora, né, porque era a casa dele, mas ele é um piloto do mundo. A evolução dele, a adaptação é muito rápida. E o que ele está fazendo esse ano na Speed Cup é algo que acho que antes de Talladega os números dele estavam no top 5, estavam iguais do próprio Jimmy Johnson correndo com o carro da Hendrick, né? Eu acho que o Larson é um piloto especial, tem muito talento e parece que ele está sendo trabalhado da maneira correta. Sobre o James Elliott, né? Ele vem de um lado diferente, né? Um piloto há 14 anos sendo preparado para ser um futuro campeão, né, com o Bill Elliott, né? Já o Larson, não, o Larson diria que é um underdog que apareceu do nada, né, e hoje tá aí. Se vai ser um campeão, isso ninguém sabe, né, mas ele mostra ter elegido ser um piloto especial. Então, e para dar mais uma fomentada no negócio dos pontos aqui, tem uma diferença aqui porque os carros não contam pontos de bônus, né? E contando que o Kyle Larson não fez 11 largadas no 42, uma foi por conta do Kwiatkowski, teoricamente, se ele estivesse participando do campeonato de pilotos, ele seria o líder do campeonato, levando em consideração o campeonato de carros. Né? Ele levaria aí no campeonato de carros, ele leva 3 pontos de frente pro carro número 5, nem pro número 7, né? Que... tem os pontos de bônus aí, eu acho que dá essa diferença aí. Mas ele ganhou 4 posições na última corrida e ele tá só bem atrás do carro da Gibbs. Então, assim, eu acho que é amadurecimento só pro Kyle Larson, porque talento ele tem. Agora, eu não vou falar que ele vai virar o Dale Earnhardt, nem o Richard Petty, nem o Jimmy Johnson, mas, sim, eu considero uma carreira meteórica. Menino no momento é um mito. Mas o mito só vai se tornar mesmo depois que ele conquistar alguma coisa mais forte. Mas é uma forma que a gente trata ele de brincar, dizendo que ele é o super cara. Então, vai dar certo, eu acho, pro Kyle Larson. Ele tem muito potencial. E eu não queria alongar muito esse bloco, mas já alongamos com esse papo do Kyle Larson. Mais alguma coisa, Leonardo? Ó, tem mais um assunto da Chevy e a General Motorsports. Sobre. Então, sobre o aumento da Chevy, como a Chevy cresceu nesse último ano agora, né, em 2014. Inclusive empurrando os carros da Turner também, né? Eu separei aqui, ó, em 2011, em 2012 foi até que um ano legal, foram 13 vitórias, né? Até foi aquela vitória do Piquet lá em Road America. Mas quem foi campeão foi o Stenhouse Jr. de Roush com o Ford. Em 2013 foi apenas 4 vitórias com o Stewart em Daytona, Smith em Talladega, Michigan e o Raikkonen em Atlanta. Em 2014 foram 11 corridas, né? Já até agora foram 11 corridas, 6 vitórias da Chevy, 4 da Toyota e 1 da Ford. Quer dizer, a Ford está passando apertado aí, né? A Ford parece que ficou um pouco para trás, e apenas uma vitória. Em 2014, 4 vitórias da Toyota. E a Chevy vem com a maior fatia do bolo aí, com 6 vitórias. Isso fazia tempo que não acontecia a Ford ter tanta vitória assim. Então parece que a Ford. Perdão, parece que a Chevrolet viu a Nationwide como uma boa janela para os negócios dela. E queria saber a opinião de vocês. Então, Leonardo, para mim, na minha opinião, isso tem dois nomes. Hendrick Motorsports dando mais apoio por causa do Chase Elliott, né? E, cara, a chegada do Kevin Harvick, entrando muito no hall técnico ali para aquela equipe. E a Chip Ganassi, né? Apoiando, trazendo dinheiro com a Target de seus apoiadores do desenvolvimento de seus dois pilotos. Porque agora o programa da Nationwide Series da Turner virou uma espécie de Ganassi Júnior, né? Para mim o principal resultado é o principal nome é Chase Elliott. A vinda dele transformou a equipe do Dale Jr., porque o Rick Hunter tá botando tanto pessoal quanto dinheiro dentro da equipe. E aí a Ganassi aproveitou o bonde e fez o mesmo com a Turner com os motores Hendrick, e eles estão colhendo os frutos aí. Ano passado era uma briga Toyota Ford praticamente, né? A Chevy correndo muito por fora. E esse ano a gente vê um domínio absoluto da Chevrolet, principalmente com os carros da Junior e agora o Kyle Larson. Bom, moçada, mudando de pato para ganso, vamos lá para as perguntas. A gente tem o Anderson Barbosa voltando aqui no Big One Brasil. Anderson, não vou dar uma lida aqui porque eu estou procurando dar uma encurtada no bloco, mas eu vou direto às perguntas. Vou fazer uma por uma aqui, são seis ou sete. Nationwide. Ele perde para a gente esquecer o campeonato, só para a gente olhar para as pessoas. Ano passado a Turner tinha dois carros que andavam bem e um que andava mal. Esse ano ela diminuiu a operação. Teoricamente os dois carros bons ficaram, teoricamente. Por que o número 31 tem tanta dificuldade em fazer um top 10? Chicago será a hora de descer a lenha, igual ao sorveteiro? Ei, sorveteiro? Tá falando do Bom, Dylan. o problema do carro 31, para mim, é piloto. Para mim, o 31, a gente está falando de não estar evoluindo, né? E eu não sei se um outro piloto ali, só um piloto mais veterano, se um outro piloto naquele carro ia fazer coisa melhor que o Dylan, né? Já o 42 eu acho que é uma exceção, é uma coisa que o Larson acho que não tem muito que a gente ficar querendo comparar com outro cara naquele carro, que eu não sei se teria o mesmo desempenho. Para mim é experiência só. E bagagem, não tem bagagem. Até você vai ouvir, né, Anderson? Você vai ouvir no bloco da Nationwide eu comentando o que internamente Ganassi, Turner e Dylan resolveram terminar provas. Então, o negócio deles esse ano é ganhar milhagem. Não tem obrigação de fazer nada, o Kwiatkowski. Agora, se quiser cobrar, aí eu não sei. Eu não vou cobrar. Eu boto fé no Kwiatkowski, talvez até mais do que eu coloco no Larson. Segunda pergunta. Acham que o Sedler tem condições de tirar o título da Júnior ou será um milagre ou ele vai pipocar? Ele vai pipocar. Infelizmente vai pipocar. Ele perdeu uma grande chance nesse fim de semana. Terceira, apesar de toda a pompa do 31, que vem surpreendendo positivamente no Hulk of the Year, evoluindo quem vem evoluindo é o Chris Buescher. Na opinião de vocês, é muito mais mérito dele ou muito mais zica do 31? Para mim, não dá para comparar os dois ainda, não. Não, é difícil comparar os dois ainda. O Chris Buescher tem uma milhagem muito maior de arca, que é um carro muito mais parecido com a Nationwide. Além do que o equipamento da Roush é bem similar também. Sim, e o Buescher, o Léo vai concordar comigo, um piloto que já deveria estar na Nationwide Series há uns 2 anos, pelo menos. Então, não, ele é bem mais velho, não dá para comparar. E o Kwasniewski precisou, vai precisar mudar de comportamento, né? Como já está tentando fazer também, eu acho. Sprint Cup. Com o anúncio do Benny na Roche em 2015, vocês já darão como certa a saída do Carl Edwards para outra equipe? Ou acham que o Biffle que roda? Bom, a gente conversou no começo do bloco aqui. Na verdade, eu não acho que o Biffle roda. Eu acho que o Biffle dá o chapéu no Jack Roush. O Biffle sai. Porque se ele levar 3M, meu amigo, quem roda é o Jack Roush, que fica sem um carro com patrocínio full time. Quem sai é o Greg Biffle e o, pra mim, o Carl Edwards também deve. Eu acho que o Carl Edwards vai acabar debandando esse time aí também. O Carl Edwards está precisando de coisa nova. O Carl Edwards está precisando disso. O Carl Edwards, pra mim, vai procurar um time. E eu já fiz a minha aposta maluca. E pra mim, o Carl Edwards vai acabar indo pra RCR. Então, pessoal, o Carl Edwards, cara, eu acho caiu que... Caiu na cadeira aí. Tá dormindo? Mais ou menos. O Carl Edwards, eu fico curioso para ver se ele sair e os patrocinadores dele seguirem ele, o que o Jake Roush vai fazer? Ah, ele vai manter o Rick Stenhouse, de alguma forma, e vai manter Kazest lá com alguns outros patrocinadores. E a Advocare vai patrocinar o Trevor Bayne. E ele vai ter um time de 2 carros. Talvez consiga até ser mais competitivo. Né? Mas o Carl Edwards, eu acho que ele não corre de Ford. Se ele sair do time, ele não vai sair para time Ford. E eu duvido muito que ele vá para Penske. Eu posso até quebrar a cara, mas eu não acredito que o Penske vai fazer isso internamente. Porque a gente sabe quem fornece motores e tal. É a equipe Roush que fornece para Penske. Né? A Roush Yates, né? Então eu não acredito que o Edwards vá sair, ele quer mudar de áreas de uma vez. Sei lá, Gibbs, acontece uma reviravolta. É por isso que eu tô postando a RCR. Um Toyota, a RCR da vida, então é alguma coisa por aí. RCR, Maynard, Austin Dillon, Ryan Newman e Carl Edwards. Ó que timão, velho. Pode ser. É uma grande opção. Quinta pergunta. Quem é o cara a ser batido de 2014? Jeff Gordon ou Kevin Harvick? Kevin Harvick. Jimmy Johnson. Nenhum das suas... Não. Respeita a pergunta. Jeff não. Gordon ou Kevin Harvick? Pra mim, nenhum dos dois é os caras a ser batido. Então, você espera a próxima pergunta. Calma. Agora que o JJ entrou no playoff, acham que eles dois, 24 e 4, vão amarelar ou vão continuar com a mesma tocada excelente? Aí, agora você responde. Vão continuar com a mesma tocada excelente, mas o cara a ser batido chama Jimmy Johnson. Na hora que... Isso aí. Tava se espera aí. Então, mas a pergunta dele era quem é o cara a ser batido de 2014? Aí uma pergunta, eu respondi Jimmy Johnson. Aí ele faz outra, Jeff Gordon ou Kevin Harvick? Pra mim nenhum dos dois, é Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson é o cara a ser batido no ano. O Jimmy Johnson, ele demorou um pouquinho pra engrenar, pra vencer a primeira, mas o Jimmy Johnson, eu tenho certeza que daqui a pouco o Jimmy Johnson começa a ganhar aí, uma atrás da outra, aí ele vai ser o cara a ser batido. Mas Léo, acordou, bicho? Acordei sim. Ah, então é. Jimmy Johnson, passando pra frente lá. Acho que o cara vai ser batido no Chase lá, vai ser o Caio Bosch, só pra o Pedro ficar. ficar dando risada aí. Bom, vamos pra sétima pergunta que tá virando programa de comédia. Na opinião de vocês, quantos e quais serão os pilotos que entrarão no Chase sem vitória? No mínimo, no máximo dois. Concordo com esse número. No máximo dois. É por aí mesmo, Léo. Se não seguir um botão desses. Se não tivermos. Kyle Larson, acho que está mais com chance de entrar sem vitória no momento. Mas seriam dois aí. Mas você acha que o Kyle Larson vence, né? Eu não posso esquecer disso. Vamos lá, perguntas no grupo Home Tracks, NASCAR Home Tracks. Mais uma vez o Gabriel de Almeida, eu tô sentindo falta do Guilherme. Ô Guilherme, o Guilherme G. Martins, Goiar Martins, se ele tivesse com a gente, pode mandar pergunta, cara. Eu fico feliz quando você manda pergunta. Eu só não sei falar seu nome, mas fico feliz. Primeiro do Gabriel, Trevor Bayne no número 6 em 2015, o que devemos esperar? Top 15. Algo mais consistente que o Stenhouse Jr., mas não por isso uma das sete maravilhas do mundo. E eu também acho que é por aí mesmo, aí talvez, se a regra for mantida, talvez brigar para classificar pelo Chase sem vitória. E aí uma pergunta que é interessantíssima, quem irá para o 21 ano que vem? Que é o carro da Wood Brothers, que faz pelo menos 20 provas por ano aí, que é usado como um trampolim. Tanto para a Roxo quanto para qualquer equipe Ford, né? Para mim, quem vai aparecer nesse carro aí, já que se fala em querer subir de categoria, pode ser o Brian Scott. Não sei. Boa, Léo. É só bom para alguém chegar com dinheiro, né? E bancar pelo menos metade da temporada. Não, 20 provas já tem garantido. 20 provas então, a Ford vai pagar. Mas um nome que eu acho que, dependendo do que fizer até o fim do ano aí, se ganhar uma outra corrida aí, fizer um brilharesco aí, o próprio Chris Buescher, né? Que sendo part-time, né? Ou até o próprio Ryan Blaney, porque segundo a Roush, seria um piloto da Roush ou alguém ligado à Ford. Isso aí que essa prova que o nosso amigo Jeb Burton fez pro Bendete lá, pela BIA de Bendete lá, pode até ser um cartão de visita aí pra Roush, ver se gosta dele, quem sabe, né? E tem muita coisa até lá, né, Léo? Muita gente pode aparecer ainda, né? Tem bastante coisa. Então, porque eu não sei, eu acredito numa coisa, a Penske, na minha cabeça, apesar dela já ter largado vários pilotos de desenvolvimento na baixada, né, a Penske, ela abandona mesmo o cara, ela não tem dó de abandonar, não. Só que Allgaier, Kligerman, são dois que me vem à cabeça, já faço. Brian Eichler, ela sorta os caras na banguela mesmo. Se ela achar que não serve, ela dispensa. Então, assim, eu não acredito que ela venha, por exemplo, a contratar um Cal Edwards e deixar na mão um talento como o Ryan Blaney. Porque Allgaier, eu acredito que é um piloto bom, mas não é no nível do Ryan Blaney, nem o Brian Eichler e nem o Parker Kligerman. Então, assim, eu acho que se a Penske fosse ter um terceiro carro, eu acho que ela iria abrir pro Ryan Blaney. Tendo esse 21 como opção, por ser um equipamento Ford, não duvido que o Penske faça um esforço, porque, cara, são 21 provas que você não precisa se preocupar com patrocínio, que a Ford vai bancar o carro. Então, assim, se ele colocar mais 15 provas de patrocínio dele aí, já consegue fazer uma temporada full-time pro Ryan Blaney. Só que tem que ver se ele quer a temporada full time ou que ele quer colocar ele para dividir esse carro com alguém, entendeu? Mas eu acho que hoje o nome de piloto da Ford, porque a gente tem o Chris Buescher, o Ryan Reed, a gente tem o Ryan Blaney e tem o Tyler Reed, que mais ninguém a Ford tem hoje. A Ford também tá meio abandonadona. Então, assim, ou ela vai buscar alguém na Arca, ou um Corey LaJoy, por exemplo, né, talvez. Já é a DRCR, Corolla Joy. Então já não tem chance. E aí já fica complicado. Vamos aguardar, mas eu acho que o Ryan Blaney seria o nome correto para esse carro aí. Ô Pedro, só lembrando que a Roush, ela tem um menino que faz algumas provas na Arca, o Kyle Benjamin, até eu acho que o menino, o vencedor mais novo da história da Arca, né, eu acho que 15 anos e alguns dias completos. Só que ele é muito novinho para entrar no... Não, ele não pode ele não pode correr. Ele não pode correr. Kurt Busch poderá um dia abandonar a NASCAR e ir pra Indy? Não. Quem sabe? Eu acho que não. Não, já, o time dele já foi. Já. E não é nem o foco, eu acho, do trabalho, eu acho. Também. Acho que ele poderia, pode vir a fazer outra Indy 500. Mas largar a NASCAR e ir pra Indy, acho que é muito difícil. Eu acho que ele, até não sei quanto tempo mais que ele tem, eu acho que ele vai arrumar um lugar onde ele vai poder, tipo, trabalhar mais uns 13, 14 anos, até depois que perder um lugar num time grande pra vir de análise, você pode correr até uns 50, 51, né, Léo? Não, o Jacques Villeneuve tá correndo com 60 anos, velho. O John Andretti correu até, John Andretti, quer dizer, até 2 anos atrás ele estava aí competindo no 43 lá do... Rainbow, lá, não, mas, assim, eles são carros que só fazem as 500 milhas em Indianápolis, né, gente? Não, não são pilotos regulares da categoria. O cara tá perguntando de ir pra Indy, ele não tá perguntando de só fazer Indy 500. Então acho que abandonar a NASCAR e ir pra Indy pra fazer a temporada completa é sem chance. Olha, eu coloco aí 50%, hein, Pedrão? Não acredito, não. O cara faz um ano aí, gosta, faz outro ano, gosta, vai bem de novo. Aí, se bem que ele sim, ele tá confortável na NASCAR, né? Muito mas confortável. Talvez o cara resolve mudar de área aí, ó. Vamos trocar ele pelo Montoya. Vai devolver o Montoya pra NASCAR e mandar o Fernando pra ele. Meu Deus, imagina só. Se você já. Imagina ele projetar com o Montoya. Meu Deus do céu. É, então vamos lá. Palpite pra Dover. É, começando pela Truck Series, sexta-feira, que... 6:30 da tarde, ao vivo na Fox. É... Nos Estados Unidos, viu? No Brasil... Não, é 5:35 da tarde, lá nos Estados Unidos. Não, no Brasil, que 6:30. É, 6:30, eu entendi, 3:30, me desculpa. Não, pra nós aqui no Brasil, 6:30 da tarde, sexta-feira à tarde. Exatamente. É... Então vamos lá, inscritos para a Truck Series em Dover. Colin Custer... Vai fazer essa prova pelo Jimmy Haas, né? Pelo sócio do Tony Stewart aí. Ryan Ellis, Tyler Young. O Brian Arkler, vocês já sabem que estão desempregados. No lugar do pai vem o John Hunter Nemechek, com a truque do 8. O John Hunter Nemechek faz a sua quarta largada na Truck Series. E, se eu não me engano, seu melhor lugar é um 11º lugar. É isso mesmo, 11º em março, que foi a segunda corrida do ano desse ano. Brandon Newberry volta na 9. Na 20 veio o Graham Gowden. No 19 vem o Tyler Reed, que é o menino que eu citei agora, que já tem uma largada esse ano. Gabby Burton assinou agora full-time com a Turner. Com a Thor. Vai fazer toda a temporada já confirmada agora, arrumaram o patrocínio. Essa Estes Express Lines aí vai bancar a temporada dele. Número 32 vem o Ben Rhodes da Turner, né, substituindo o Taylor Mawson, que fez as últimas duas provas, e o Brandon Jones vem na 33. O rapaz novinho aí, ó, vai fazer a sua quinta largada na Truck Series também. Na 40 a gente tem o Todd Peck, na 36 o Blake Koch, na 42 o Lewandowski, O Lewandowski faz sua quarta largada também, viu, Pedro? Kyle Busch na 51. Raymond Turczak Jr. na 56. Faz a sua segunda largada no Truck Series. E aí, só pilotos que já estão correndo todos aí. O Scott Higgs vem na 92. Então, vamos lá. Palpite para Dover. Mais crédito. Bubba Wallace, né? Ele andou bem ano passado nessa pista, né? Ele já tem... vitórias aí pela KM, né? Acho que tem pole pela Nationwide também. Caralho, hein, velho. Minha cabeça tá me mandando... Tem um palavrão aí. Minha cabeça tá me mandando... as crianças da sala. Minha cabeça tá me mandando dizer Ron Hornaday, mas meu coração tá me mandando dizer outra coisa, cara. Johnny Sauter. Johnny Sauter. Eu acredito que o Johnny Sauter vai ser campeão esse ano, porque ano passado ele teve um puto de um problemão, né? No ano passado ele foi punido, teve alguns problemas mecânicos depois, e aí lambou tudo o campeonato. Mas se eles têm que parar de. Na Truck eles têm que parar de fazer esse esforço pro Matt Creston ser campeão, né? Parece que eles estão brigando pra deixar o Creston ser campeão. Vamos lá, Nationwide, também em Dover, também 200 milhas. É, largada 2h45 da tarde aqui no horário nosso. E 3h45 aí para vocês, horário de Brasília, na tarde de sábado. Então, 3h45. É, de novidades no Entry List, não teremos o carro número 5 da Júnior, é isso? Exatamente. É, não tem o número 5 da Júnior. É, Blake Koch vai vir no 10. Blake Koch vai fazer as três provas. Blake Koch no 10. Triple Bolt. É, Starton Park, né? É. Matthew Carter no 13. Ryan Ellis no 15. Jeffrey Green no 14. É, no 16 o Reed. Mesmo o Tanner Berry Hill vai no 17. É, no 20, Kenseth permanece. No 22 vem o Joey Logano. No 23, substituindo o Contreras, vem o Tim Hill. É, Cale Conley volta no 33 da Richard Childress. Josh Wise vai fazer o ano 40 do Sr. Curtis Kay. Paul Erraca no 44. Jesus amado. Quem mais? Todd Bodine no 55 da Viva. É, do Jimmy Dick. É, Derek, aqui é só terceira idade. Derek Cope no 70, Mike Harmon no 74 e o Morgan Shepard no 89. O 76. E o Joe Nemechek no 87. É, e o Joe Nemechek no 87. É, o, não tá no fundo há 500 anos. Mais ou menos. E o, tem o Chomi Joe Martins no 76. O Pedro, tem um piloto desconhecido meu aqui, o Josh Reamou, vai fazer uma largada no 93 aí. O Morgan Shepherd, que após foi Phoenix, que não deu no 87, né? Isso. E disse que tava querendo fazer mais provas, só que ele parece ter um problema de doença lá, ficou meio doente, mas agora parece que ele tá reabilitado. Ele já tem quantos anos mesmo? Todos. Ah, 73. Cara, vou até olhar isso aqui, porque é um dado curioso. Né? É bem, ele só é mais novo do que aquele James Hilton, acho, dos que tava. Ó, o Pedro. O Josh Reamou, ele tem 24 anos, tá? Ele vai fazer a sua segunda largada na National Wide Series. Ele fez uma largada no ano passado na Truck Series e tem 4 largadas na West e uma largada na West Series. Shepard tá com 72 anos. 72, ah, 72. É 72. 70 e tanto. Só que ele corre de NASCAR, tem 32 de Sprint Cup. Isso que ele ficou algumas temporadas sem correr. Então, aquele temporada que ele correu, 32. Desde 70 ele participa da Sprint Cup. E se eu não me engano, esse rapaz, esse jovem aí, ele. Garoto. Esse garotinho aí, ele correu com muito cara que já até aposentou já, ele correu com os caras, era Hulk ainda. Dava, né, pra fazer um grid só com um piloto que já morreu, que correu com ele, né? Dá. E Morgan Shepherd, vamos torcer pro Morgan Shepherd chegar bem. É, então vamos lá, quem vence nessas beironhas? O Morgan Shepherd. Meu Deus, parem a máquina. Olha, quem vai ganhar? Tem tempo, né? Não, quem ganha essa corrida aí, ó, eu vou postar no Elliott Sadler. É o Kyle Larson. Se bem que o Elliott Sadler ele anda mal pra caralho em Dover, né? O Elliott Sadler ele anda mal, velho. Joey Logano, ano passado já teve uma divisão em Dover. É, então, não, né? Ele anda muito mal, mas esse ano vai dar a volta por cima. É uma boa chance. Eu acho que Joey Logano vence. É um palpite bem seguro meu na Nationwide. É, 43 inscritos para Sprint Cup, ninguém volta para casa. É, de maior novidade que a gente tem aqui é a estreia do Brett Moffitt. É, essa é a maior novidade. Pelo 66. O Moffitt que tá vindo da Zist, da vida lá ainda. Tentou algumas coisas já, né? Nationwide Truck. É, mas é um menino novo pelo desenvolvimento da Toyota. Como eu tinha dito já, né, anteriormente lá, dessa geração aí, dessas super estrelas, talvez o que tenha tido menos oportunidade já tá tentando um salto maior aí indo pra Sprint Cup. Ô Pedro, o ponto que eu quero pegar é duas coisas. O Moffitt disputou 5 campeonatos na East Series. Em todos esses campeonatos, ele terminou entre os 3 primeiros. E em 2 anos, pelo menos, no ano que ele perdeu para o Kyle Larson, ele perdeu o título na reta oposta da última volta em bandeira branca com o próprio Tyler Reddick, né? Ele foi Eu acho que ele errou o movimento ali, o Reed que não tirou o carro, ele foi pro Moura e o Larson foi campeão. E no outro, foi no ano que o Max Preuschel foi campeão, o pneu do o Box estava, acho que ele estava vencendo a corrida, ia ser campeão, ia sendo campeão, aí faltando três ou duas, no final o pneu dele estourou, ele foi no muro e perdeu. Digamos que é, o pessoal que está, quem quiser conhecer mais, procurar essas corridas aí, vai ver que eu talvez lembro o Max então, seja dos caras mais azarados que eu já vi. E o curioso é que esse ano ele não largou em nenhuma das categorias top, tá? E ano passado, ele perdeu o campeonato ano passado pro Kwiatkowski lá em Road Atlanta também, no finalzinho da corrida. O motor dele estourou na largada. Eu não lembro como que tava a situação do campeonato, mas... O Dylan precisava vencer a corrida. Que o Dylan tinha se lascado na prova anterior, nas duas provas anteriores. E daí ele fez pole lá em Road Atlanta. E o Moff tava largando em segundo. Né, ele tem um problema de câmbio aqui, tá se firmando aqui. Mas, então, eu não tô muito enganado, era isso aí. É, ele chegou em segundo em Road Atlanta, no campeonato. Era quem chegasse na frente vencia. Eu queria até olhar os stands depois aqui pra confirmar. Mas os números dele na East Series são muito bons. Então, talvez foi o piloto que ficou... E o Shijiak Hattori mudou o foco... E acabou não carregando ele, né, como piloto de desenvolvimento. Mas, assim, é um cara talentoso, é um bom piloto. E não é tão... 22 anos apenas, tem idade do Kyle Larson. É azarado só é azarado. Muito azarado. Mas, sem brincadeira, quem estiver ouvindo aí, procure as decisões de 2012, né, 2011, né, Léo? Foi o Moffitt, foi o Gresham, foi campeão da East, né? E 2012 o Larson. E ano passado, na última prova, ele sempre tem problemas. Eu não me lembro de nenhum caso de nenhum piloto que... tenha perdido o título na última etapa de maneira tão dolorosa. É, então, e o engraçado... ele sofre mesmo, coitado. E o engraçado é assim, ó, ele tem 5 campeonatos disputados, ele chegou em terceiro, em segundo, em terceiro, em terceiro e em segundo. Né, ele, então, assim, e ele só perdeu pra caras bons, na verdade, né, ele não perdeu pra qualquer um Zé Mané, não. Só em 2011, vamos ver aqui. 2011 ele chegou em Dover, que foi a final do campeonato, foi em Dover em 2011. Ele chegou em segundo para decidir o título, terminou em terceiro. Bateu na última prova. Pá! É. Aí... Duas voltas pro fim. Isso. E aí em 2012 ele chegou em segundo, bateu em Rockland. Terminou em terceiro o campeonato também. Na bandeira branca. Em 2013 foi problema de transmissão. Em 2010, vamos aproveitar que nós já estamos aqui, então vamos lá. 2010, ele chegou em terceiro, em Dover, acabou em segundo. Ele venceu a corrida. 2010 talvez foi o ano que ele não disputou ferreamente o campeonato, mas foi um dos melhores resultados dele. E em 2009 ele chegou em terceiro, foi o primeiro ano dele, né? Ele chegou em quinto de New Hampshire, ele saiu de quinto, e em Dover ele terminou em terceiro, venceu. Ele talvez, por esses resultados dele em Dover, né, ele tem duas vitórias em Dover, na East Series, e deixa eu ver aqui, duas vitórias em Dover apenas. Então, assim, quem sabe o pessoal não tá apostando nele por causa desse bom retrospecto dele em Dover, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser. Mas eu acho que interessante, é um guri talentoso. Pegou fortes candidatos, né? Fortes concorrentes quando disputou a East Series. É, e tô querendo sim ver uma chance dele. Eu queria que ele fizesse o trabalho certinho, né? Nationwide e tal. Subisse bonitinho, mas não há essa possibilidade. Já lançaram ele na Sprint Cup logo. Primeira prova dele de NASCAR esse ano, tá? Até uma coisa, duas coisas, a NASCAR, o Poker falou no Twitter dele que a NASCAR autorizou ele largar porque ele já tem essas corridas em Dover, né, esses bons resultados, né, aí autorizou. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui, você estava falando da Ford, que tem poucos pilotos jovens, a gente olha o lado da Toyota, os times pequenos, praticamente todos os times pequenos da Toyota têm pilotos jovens, ou seja, a categoria, a Toyota, ela apoia esses pilotos que não tem para onde ir, não tem dinheiro, o lobby para ficar na Nationwide Truck Series, dá chance para eles, né? Só alguns aproveitam, como o Cole Whipple, outros como o Krieger, mas acabam Isso. Come o banco de água amassa, mas pelo menos tem um lugar. Então vamos lá. É, nada muito diferente no entrelist da Sprint Cup, apenas o Moffitt, o Trevor Bayne não larga nessa. A gente vai ter o Dave Blaney, acho que correndo até que enfim, se não der nenhuma zebra até na hora da largada, né? Mas é isso aí. É, palpites aí. Pra Dover. Dover. Ó, difícil não apostar no Jimmy Johnson pelo retrospecto dele, mas eu vou apostar na ascensão do Tony Stewart. Vou apostar em um cara que eu não gosto dele, mas eu acho que ele vai levar dessa vez o Brasil que ele vai. Aô, garoto. Aí sim, hein? É. Joe Logano de novo. Vai vencer na Nationwide e vai vencer no domingo também. Acho que é isso aí. É. Tony Stewart, vou ficar de olho, hein? Vou ficar de olho em Tony Stewart. Vou ficar de olho nele. Deixa eu ver só, ele vai ganhar esse bagaço aí. Ano passado ele que usurpou a vitória do meu ídolo colombiano Juan Pablo. Ah, ele tava com os pneus velhos, ninguém mandou. Mas foi coisa boa, pelo menos o Montoya mostrou. Subtraiu a vitória do Montoya. Montoya tem potencial pra estar lá ainda, meu menino. É, então é isso aí, moçada. Mais alguma coisa pra essa semana? Pô. Falando em Montoya, né, na Indy 500, o Montoya foi punido por excesso de velocidade. É, eu já tô de olho na NASCAR, já vou avisando com antecedência, hein, pra não sacanear ele lá em... A corrida em Indianápolis que tem o Montoya e não tem ele punido por excesso de velocidade não é corrida, né? Não é corrida válida, né? Então vamos lá, é isso aí. É. Bom, eu não citei no começo, mas agora o Hélio Lima faz parte do Big One Brasil também. É, não sei como ele vai fazer, como que ele vai trabalhar, mas ele já faz parte da nossa equipe, ele deve estar tentando transferir algumas coisas, né, Hélio? Pelo menos umas publicações aí para a nossa página. É, então, agora já anunciando que oficialmente ele é um membro do Big One Brasil. É, então, para vocês acompanharem agora, basta acessar o Big One Brasil, onde sai o podcast. Leonardo Guina, grupo NASCAR Home Tracks. Página Death Racing Brasil, eu também no Big One Brasil, redes sociais, Twitter, é @Helio_Lima42, @LeoGuina e @PedroMugart, moçada. Então é isso aí, aí a gente volta na semana que vem para falar tudo o que aconteceu nessas três etapas de Dover, da Truck Nationwide Sprint Cup.